Fazendo a galera balançar. Na geral, na geral. Se liga na batida da viola, lá vem o bando de chocolate. Eu também já sou de ética.